vez. Deu tom aí de novo, pediu lá. Quanta gente maravilhosa e potente. Vamos fugir. Esse lugar prende. Vamos fugir. Porque sabe me esperar. Que você me carregue. Vamos fugir. Abre o microfone e diz: pode ir a virar. Oi, pra onde eu vou pegar você? Você virar o sol. Para o sol, para o sol. Qualquer outro lugar, como um outro lugar qualquer. Qualquer outro lugar, não só outro lugar. Antes do céu azul. Thank you. Não puxa a tropicália no tom dele.